noite se eu vou sair correndo e pular de cabeça. Se eu vou dar um mortal, cair de barriga. Se eu vou ficar só molhando meus pés. Ou tem dia mesmo que eu nem entro na água, mano. Tem dia que eu só fico ali na areia, do lado do cooler, refletindo sobre a vida, falando do futebol, das situações, dos amores, das fofocas. Isso também não é uma forma de mergulho? Ou aquele dia que eu fiquei trocando ideia com o Mazinho no bar do Theo, a respeito dos devaneios da vida, e ele um cara super fechado, mano, que mal abriu a boca no primeiro gole, mas lá no quinto já tava desabafando sobre o seu último amor. E quando tocou o Agnaldo Timóteo, negão chorou de saudade, falando da sua saudade, falando do seu amor. Aquele domingo de tarde que era pra eu ter subido pra casa 11 da manhã, mas acabei passando em frente ao bar, fiz um jogo e as ideias começou a rolar de forma despretensiosa. Esse mano falando de amor às 5 da tarde também não é uma espécie de mergulho? A Aline me falou uma vez que a experiência dela com o mar é a possibilidade dela deixar o seu corpo suspenso do chão e assim se aproximar mais daquilo que a gente sonha, se aproximar do céu, que pode ser um teto, mas pode ser um chão também, dependendo da forma como a gente pisa, como a gente chega e como a gente sai. Eu gosto de entrar na água com calma. É isso. Com calma. Já vivi de várias formas e vou viver de várias outras. E faz tempo que a gente não se fala, mas eu espero que você esteja bem por aí. E que você tenha perdido o medo de entrar nas águas. Eu gosto de entrar na água com calma. O mistério me acalma.